Matrix de Vigia. O leleô, o ouro negro arrepiou. O leleô, o ouro negro arrepiou. É o ouro negro, é o ouro negro. A nave solta o batidão e agita o Pará inteiro. É o ouro negro, é o ouro negro. A nave solta o batidão e agita o Pará inteiro. DJ Braz, aumenta a potência. Vamos dar uma lavagem em cima da concorrência. O Joãozinho quando toca fica muito impressionante. A batida do grave parece um tsunami. E o Wesley e a Sayag que agora vão comandar. O ouro negro tá tocando, é o melhor som do Pará. O lele, o ouro negro arrepiou. Das aparelhagens. O leleô, o ouro negro arrepiou. O leleô, o ouro negro arrepiou. É o ouro negro, é o ouro negro. A nave solta o batidão e agita o Pará inteiro. É o ouro negro, é o ouro negro. A nave solta o batidão e agita o Pará inteiro. DJ Braz, aumenta a potência. Vamos dar uma lavagem em cima da concorrência. Joãozinho quando toca fica muito impressionante. A batida do grave parece um tsunami. E o Wesley e a Sayag que agora vão comandar. O ouro negro tá tocando, é o melhor som do Pará. O lele, o ouro negro arrepiou. O lele, o ouro negro arrepiou.